gosta de imitar a gente. Usa óculos e boné, não tira o tênis do pé. Rói, rói, ele mastiga chiclé. Rói, rói, é um ratinho bem contente. Ele gosta de imitar a gente. Ele gosta de brincar, ele gosta de cantar. Fim de semana ele sai e vai dançar. Ele dança rock, dança pop, dança axé. Ele dança funk, diz que tem samba no pé. Ele é um ratinho, ele é muito feliz. É inteligente, gosta de imitar a gente. Ele dança rock, dança pop, dança axé. Ele dança funk, diz que tem samba no pé. Ele é um ratinho, ele é muito feliz. É inteligente, gosta de imitar a gente. Mas esse ratinho gosta mesmo de imitar a gente, hein, Patatá? É que ele é muito inteligente, Patati. Eu sou o ratinho Oi Oi e gosto de imitar gente. Oi Oi é um ratinho diferente. Ele gosta de imitar a gente. Usa óculos e boné, não tira o tênis do pé. Oi Oi, ele mastiga chiclete. Oi, oi, é um ratinho bem contente. Ele gosta de imitar a gente. Ele gosta de brincar, ele gosta de cantar. Fim de semana ele sai e vai dançar. Ele dança rock, dança pop, dança axé. Ele dança funk, diz que tem samba no pé. Ele é um ratinho, ele é muito feliz. É inteligente, gosta de imitar a gente. Ele dança rock, dança pop, dança axé. Ele dança funk, diz que tem samba no pé. Ele é um ratinho, ele é muito feliz. É inteligente, gosta de imitar a gente.